Panorama Agrícola para 10 de dezembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira e este é o Panorama Agrícola de 10 de dezembro de Lua Nova. Na mesa de som comigo está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: há mais felicidade em dar do que em receber. Hoje é dia de alimento e companhia com Simone Barrim. No noticiário, o encontro de apicultores em 2011 será em Águas Mornas. E na entrevista, secretário da Agricultura fala da abertura de novos mercados para a carne suína e também sobre o Santa Catarina Rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para manter o coração saudável, é preciso praticar exercícios físicos com frequência, buscar uma dieta equilibrada, controlar o peso, evitar o fumo e o estresse, fazer o acompanhamento médico, checar a pressão arterial, o diabetes e controlar o colesterol. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Dos 100 bilhões de reais previstos no Plano Agrícola e Pecuário 2010-2011 para o financiamento da agricultura empresarial, nesta safra 2010-2011, foram contratados 35 bilhões de reais para custeio, investimento e comercialização de julho a outubro. O resultado é 14% superior ao registrado no mesmo período da safra anterior. A avaliação das contratações do crédito agrícola é realizada mensalmente pelo Grupo de Acompanhamento do Crédito Rural, coordenado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Nos programas destinados ao custeio e à comercialização, a juros controlados de 6,75% ao ano, as aplicações alcançaram 27,4 bilhões de reais. Os financiamentos concedidos ao Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural totalizaram 1 bilhão e 800 milhões de reais. E o setor agroindustrial contratou, a juros livres, aproximadamente 3 bilhões de reais. Este ano foi em Lontras, no Alto Vale do Itajaí, e no ano que vem será em Águas Mornas, aqui na região da Grande Florianópolis. Estamos falando do 28º Encontro Catarinense de Apicultores, que acontecerá em Águas Mornas, junto com o 3º Tecno Apis, uma feira de tecnologia do setor apícola. A promoção é da Associação dos Municípios Produtores de Mel da Encosta da Serra Geral. Os temas são dois: produção, adequação à comercialização. Com relação ao tema produção, serão tratados assuntos como cuidados para o inverno, alimentação, nucleação e melhoramento genético. Com relação à adequação à comercialização, há novas normas que o produtor de mel precisa conhecer e se adaptar. Também serão realizadas oficinas práticas sobre manejo, meliponicultura e são esperadas 600 pessoas, 600 produtores de mel de 20 a 21 de maio de 2011 em Águas Mornas. Uma promoção também da EPAGRE, do SEBRAE e da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No dia a dia, usamos o sal como tempero, uma atitude que pode muitas vezes comprometer a saúde. Você já pensou em utilizar o sal apenas como complemento? Para dar sabor à comida, podemos contar com as ervas aromáticas e as especiarias, que além do sabor, trazem muitos benefícios à saúde. O alho, por exemplo, que facilita a digestão, tem efeito diurético e auxilia o sistema imunológico. É excelente tempero para peixes, aves, carnes vermelhas e de porco. A salsa, que é rica em cálcio, vitamina C e provitamina A, é ótima para ovos, peixes, legumes e saladas. O importante é provar todos os temperos e escolher o que mais agrada seu paladar. Mudar alguns hábitos é uma forma de manter a saúde em dia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Secretário Enori Barbieri, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola, como é que o senhor classifica essa abertura de mercado da carne suína catarinense para os Estados Unidos? Bom, isso era uma reivindicação antiga do Estado de Santa Catarina, fruto do trabalho de uma sociedade que se programou para isso, produtores, técnicos do governo, agroindústria, todo mundo sabia que para dar sustentação à suinocultura catarinense era importante atingir mercados importantes que agregam valores. E nós estávamos aí há muito tempo trabalhando já com o certificado livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE, mas trabalhando a abertura do mercado da União Europeia e o mercado dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é importante, apesar de não ser um país de grande importador, que na verdade os Estados Unidos são exportadores de carne suína, mas ele é reconhecido pelo Japão, pela Coreia, pelo México. E como as tratativas comerciais com o Japão já estão bastante adiantadas, eu diria que isso vem trazer para aqueles suinocultores que permaneceram na atividade, que conseguiram superar a crise, e vem trazer para a sociedade catarinense agora uma agregação de valores muito importante. Afinal de contas, a suinocultura, que é a maior do país aqui em Santa Catarina, ela tem uma cadeia muito forte no nosso interior, ela movimenta a nossa economia e ela vai trazer de volta o crescimento da suinocultura. Já que estamos muitos anos estagnados, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos retornar à posição de primeiro exportador do país, nós vamos aumentar a nossa produção, nós vamos viabilizar outros negócios e nós vamos permitir que as pequenas agroindústrias, principalmente as dos projetos do Bico Bacia, que vão ser implantadas a partir do ano que vem, vão conquistar o mercado interno, porque as grandes vão trabalhar para o mercado externo. Quais são as novidades que o senhor teria em termos de microbacias 3, Santa Catarina Rural? Bom, nós estamos avançando depois que nós assinamos o contrato com o Banco Mundial, então nós já estamos com os recursos garantidos e no orçamento para o ano que vem, são em torno de 60 milhões de reais por ano, dividindo nas 500 agroindústrias pretendidas em 6 anos, em torno de 80 por ano. Nós tivemos uma reunião com o diretor do Banco Mundial, que esteve 3 dias tratando de assuntos burocráticos com a nossa equipe do Microbacia. Estamos definindo a estrutura, como será coordenado o programa, através do secretário executivo e mais algumas pessoas. E estamos montando equipe com as pessoas da IPAGRE e outras entidades parceiras. Mas o grande objetivo do Microbacias 3 é que a partir de janeiro ou fevereiro a gente abra para o público pretendente as inscrições daqueles projetos que já estão prontos, para começarmos a tratar os projetos e liberar os recursos. Afinal de contas, nós temos um cronograma ano que vem de liberarmos em torno de 80 agroindústrias familiares. E isso precisa caminhar, nós não podemos ficar parado ou atrasando, porque afinal de contas o recurso está disponível e nós não podemos perder tempo. Então estamos com a equipe toda trabalhando, conversamos com a IPAGRE, vamos ter uma reunião agora semana que vem, o final de semana de trabalho, mas creiam que no início do ano é possível começar a aceitar os projetos do interior, analisá-los e liberar os recursos. De maneira prática, grupo de agricultores que tem um projeto em desenvolvimento devem procurar o escritório da IPAGRE? Essa é a regra básica. Tudo será coordenado pelos escritórios locais da IPAGRE. A IPAGRE deverá instruir os seus escritórios locais de como procederão. O Microbacias é em forma de associativismo. Nós sabemos que muitas microbacias, os ADM, já estão constituídas juridicamente, muitas já têm projetos e muitas estão até trabalhando. Então eu creio que essas terão preferência, porque já estão em andamento, mas o Microbacias 3 não é só para quem participou do 1 e do 2. O Microbacias 3 é para toda a sociedade catarinense que se enquadra na modalidade de agricultura familiar e que forme e constitua uma organização jurídica e possa ter acesso aos projetos. Secretário, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a vocês por estarem sempre prontos a divulgar nossas ações, que participam dessa vida pública, dessa vida agrícola catarinense, que afinal de contas, quem a conhece é uma vida apaixonante. Obrigado pelo espaço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.